Salve, salve pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todos os senhores estejam bem, também espero a compreensão dos senhores devido a ruídos externos. O vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer um compilado de assuntos que foram sugeridos pelos inscritos, que eu achei bastante relevante levantar esses tópicos em questão. E o bom disso é que todos eles se encaixam um no outro, né? Os senhores sabem que o conteúdo aqui do canal não tem script, então eu vou deixando fluir o vídeo enquanto a gente vai interagindo e trocando essa ideia. Tem um podcast, pessoal, no Spotify que eu gosto muito de ouvir porque ele se destaca, pois é bem diferente dos demais que eu estou acostumado a escutar. O podcast em questão é o Holly Randall Podcast. A Holly Randall, ela é uma mulher que ela convida no canal dela, né, pessoas que trabalham no entretenimento adulto, né? E eu já ouvi, né, alguns podcasts de algumas convidadas que compareceram no programa dela, né? Entre elas está a Lana Rhoades, a Lia Gotti, a Kendra Sutherland, a Lacey Lanhoe, Anna Faux, Alina Lopes, Evelyn Clare, Charlie Ford, e mais recentemente ela chamou a Holly Hotwife, que é essa moça que vocês estão vendo aí na imagem, né? A Holly Hotwife, ela é uma atriz, né, de filmes eróticos adultos, né, pornô, para ser mais direto, e ela é conhecida nesse cenário pornográfico que é o cream pie, né, que seria a ejaculação interna, né, torta de creme, e o interracial, né, e gangbang. E recentemente eu tava ouvindo, né, um programa na qual ela apareceu, né, que foram dois programas, um ela compareceu sozinha e no outro acompanhada do companheiro dela, né, que é esse rapaz aí da foto, né, que eu vou tecer algumas opiniões sobre ele em breve, né? E vou descrever para os senhores o perfil dele, né? Que não vai ser nenhuma surpresa, será zero surpresa para muitos dos senhores. No programa que ela compareceu, né? Ela falou, né, um pouco da vida pessoal dela, né? O que levou ela a buscar, né, esse tipo de satisfação sexual, erótica, né? Transformar isso na profissão, etc. E como de costume, né, pessoal? Pessoas que menstruam sempre gostam de arrumar uma desculpa esfarrapada para tentar, né, legitimizar, né, as suas putarias, né? Ela disse que quando ela era do ginásio, era líder de torcida, né? Líder de torcida, hein, pessoal? Ela teria sido violada sexualmente, né? Isso gerou nelas enormes traumas que levou ela no futuro querer ter mais controle sobre a sua sexualidade, né? Pois, segundo ela, naquele momento que ela foi violada, ela não tinha controle sobre a sua sexualidade e tinha uma outra pessoa exercendo controle sobre ela. Então, buscar satisfação sexual, né, em forma de entretenimento e profissional nesse mundo de entretenimento adulto, para ela é uma forma de liberação, né? E ela, né, ainda jovem, no ginásio, né, virou mãe solteira. Arrumou um Betinha lá, né? Betinha assumiu ela e a Valentina. Ela viveu com esse rapaz por 9 anos, se eu não me engano, e eles se separaram. E nesse período ela conheceu esse rapaz aí da imagem, né? Segundo episódio do programa da Hotwife que ela compareceu, ela foi acompanhada desse atual companheiro dela, né? Eu vou descrever para os senhores o perfil desse rapaz. Ele, pessoal, é um texano. Ele cresceu numa família de mormons, né? Fazendeiros. Ele é veterano de guerra do Afeganistão. Olha aí, ó. Eu falei que seria zero surpresas para muitos dos senhores, né? Texano, conservador, mormon, extremamente conservadores. E veterano de guerra, conservador. Então o cara é meio conservador, né? Esse maluco aí. Ele mesmo falou no programa que ele tem orientações políticas mais à direita. Aí ele já foi casado anteriormente, já teve uma outra companheira. E aí, pessoal, tem tá uma coisa interessante. Esse cara, ele falou, né, que enquanto ele estava em serviço no Afeganistão, ele era casado com a moça. E ao voltar de uma missão no Afeganistão, você tem um período de férias, né? Normalmente de 2 ou 3 semanas, que os caras ficam nos Estados Unidos e depois voltam novamente para o Afeganistão, quando estava tendo, né, o conflito lá no Oriente Médio, né? Aí, ao voltar para casa, ele achou estranho, porque a porta tava aberta, né? Tinha um calçado de um masculino, né, de um homem lá. E ao ver, assim, que ele olhou de recanto, tava, né, a companheira dele, né, de perna arreganhada, né, com as pernas todas abertas, e tava um cara, né, metendo nela. E depois ele descobriu que o cara que tava comendo a esposa dele, rapaz que tava torando a esposa dele, era um Betinha, magrinho de firma, que trabalhava na One Dollar Tree. One Dollar Tree é uma loja de conveniência que vende tudo por 1 dólar. Tipo, basicamente o Beta tava comendo a esposa do Chad, tá ligado? Agora, pessoal, olha bem pra esse cara. Lembra que eu mencionei no início do vídeo que eu ia fazer um compilado? Então, o primeiro compilado era a questão desses negócios de relacionamento aberto, né? O segundo compilado é a questão da teoria da aparência. Olha bem para esse cara, pessoal. Olha muito bem para ele. Queixo quadrado, barbinha gourmet, cabelo, né, bem penteado, né, bem volumoso, um rosto saudável. Ele é um cara bonito, não é um cara feio. Seria o que a gente chama de Chad, né? Um Chad completo, um cara texano, veterano de guerra. Mas ele é o quê? É um cuck. É uma angina. Adianta alguma coisa, pessoal, você ser Chad se você é angina? E eu achei interessante o tópico que alguns inscritos levantaram aí, que pediram para eu abordar, né? Falou, por favor, Eren, aborda a teoria da aparência, que é muito importante você falar sobre isso, já que você tem influência na Manosphere, porque tem muito cara que tá se churrascando por causa disso, porque acha que não se encaixa num padrão de beleza específico. Então eu fiz esse vídeo para isso, né, pessoal? Olha bem para esse cara. Ele é um Chad, ele é um cara bonito, é caucasiano, tem o queixo quadrado, é o cara do meme. E é um cuck, é uma angina, é um cara que compartilha a esposa com outros homens. E agora, pessoal, eu quero te mostrar para vocês. Pra você aí, você que é beta, que você que acha que é feio, que tá ficando calvo, que você não é bonito o suficiente, eu vou mostrar para vocês agora os caras que a Holly Hotwife fode. E nessa imagem, pessoal, eu quero que vocês achem para mim o Chad e eu quero que vocês achem o Tyrone. Vamos ver se vocês vão achar. Achem para mim o Tyrone e o Chad aí na imagem. Aonde que tá o Tyrone shapeado? Não sei quantos de bíceps, não sei quantos gominhos de abdômen. Aonde que tá o Tyrone? Aonde que tá o Chad? Eu vejo a Stacy, mas eu não vejo o Chad, não vejo o Tyrone. Entendeu, pessoal? Tudo isso, teoria da aparência, é teoria. Entendeu? É teoria. Aprende uma coisa. Quem gosta de homem bonito é viado. Mulher, pessoal, gosta de segurança, conforto e estabilidade. A mulher, ela busca no homem atenção, afeto e amor. Elas não buscam beleza, aparência. Isso não significa nada para elas. Um homem bonito demais para elas é como se fosse uma mulher. É uma pessoa que levanta muitas inseguranças para elas. E vocês podem ver aí que a maioria dos casamentos fracassados que dão são de caras que são muito bonitos, são Chads, etc. Olha, por exemplo, o Brad Pitt. É um cara bonito, um cara que foi o 10/10 de Hollywood, o Aquiles de Troia, e mesmo assim ele não fugiu da hipergamia e acabou se lascando, né? Teve que pagar pensão. A própria Angelina Jolie chegou a afirmar que não queria ter filho deles. Não queria ter filho com Brad Pitt. Se eu não me engano, eles tiveram 2 filhos, e um dos filhos do Brad Pitt é um travesti. É um menino que virou uma menina. E aí? Adiantou alguma coisa o cara ser Chad se o filho dele virou travesti? E ele adotou um monte de bastardo de outras etnias. Adiantou alguma coisa ser Chad, pessoal? Teoria da aparência é só teoria. É só teoria. E pior, a Angelina Jolie é uma das mulheres mais vagabundas de Hollywood. O cara largou a Jennifer Aniston, que era uma mulher super gata, uma mulher assim, tradicional, de boa, pra ficar com a piranha. E virar beta na mão de uma piranha, que rodou na mão de um monte de cara. Aí olhem bem essa imagem, pessoal. Aonde tá o Chad? Aonde tá o Tyrone? Achem pra mim, não tem. Como, vou repetir, mulher quer conforto, segurança e estabilidade. Mulher não quer beleza. Entendeu? Homem bonito demais para elas gera insegurança. Não gera segurança. Tá? Então tirem isso da sua cabeça. Eu não tô dizendo que a aparência não importa. Eu tô dizendo, a aparência é importante? É importante você se cuidar? Com certeza. Mas isso não deve ser foco do homem. O homem tem que buscar ser masculino e não feminino. Olha bem esse cara aqui, pessoal. Esse maluco aqui, o nome dele é Will. Ele parece Tyrone pra você? Ele parece um goblin. Olha esse outro maluco aqui. É um beta. É um beta POC. Aí, ó. E os beta POC, ó. Tudo curtindo a Stacy do Chad Cucão. Entendeu? Esses Chad não estão com nada. O próprio cara que era um veterano de guerra chegou do Afeganistão. Ao entrar em casa, a esposa dele estava tendo relações sexuais com um betinha magrelo que trabalhava por um salário mínimo no One Dollar Tree. E o marido da Holly Hot Wife, que o nome dele, pessoal, é Vincent, tá? O nome do marido dela. A ex-esposa do Vincent era a Miss, não sei o que, a Miss Texas, lá da cidade dele. O cara casado com a Miss. E a Miss estava dando para um cara magrinho de firma. Então, pessoal, tirem isso da cabeça dos senhores. De teoria da aparência, de Chad. Ai, meu Deus, o Chad. Os caras não estão com nada, pessoal. O Chad lá nos Estados Unidos estão tudo virando Chadzinha. Tá tudo virando mulherzinha. Olha o Chad aí, pessoal. Esse aí é o Chad, ó. É isso que os Chads estão virando, ó. Aí, ó. Chad. Olha o Chad Vader aí, ó. De vocês, seus babaúvos. Olha o Chad aí, ó. Esse é um Chad, ó. É nisso aí que o filho do Brad Pitt se tornou, ó. O filho do Brad Pitt virou isso aí, ó. Olha o Chad aí, ó. Ai, meu Deus, o Chad Vader. Ai, meu Deus. O Chad, o Chad. Os caras não sabem nada sobre o mundo real mesmo, né, pessoal? Os caras vivem em outro mundo. Tudo virando mulher. Porque não, eles não estão conseguindo tancar a sociedade americana. Entendeu? Para encerrar esse vídeo, pessoal. Eu quero que os senhores tenham noção disso, que o Chad, o Tyrone, mas vamos focar no Chad, é uma construção da sociedade moderna, líquida, que a gente vive hoje, entendeu? O Chad, ele é algo totalmente artificial, a masculinidade dele é artificial, não é algo real, entendeu? É algo construído por essa sociedade líquida e materialista que a gente vive. Entendeu? Você pega rapazes como aquele Thiago Finch, por exemplo. A masculinidade dele é totalmente artificial. Assim como de muitos outros caras que têm uma aparência semelhante à dele, entendeu? Esses caras baseiam a masculinidade deles em três coisas. Primeiro, status. Segundo, poder econômico. E terceiro, validação feminina. Só isso já dá para saber que a masculinidade desses caras é totalmente líquida. Eu lembro de um vídeo que eu tava assistindo um tempo atrás, que eram dois, para ser mais exato. Um aconteceu nos Estados Unidos durante os protestos do Black Lives Matter em Nova York, e o outro em questão ocorreu, se não me engano, foi na Noruega. Ou foi na Suécia, eu acho que foi na Suécia. Que tinha um Shed, pessoal. Assim, um cara com 1,90 de altura, branco, loiro, forte. E ele arrumou confusão com um imigrante. Se eu não me engano, esse imigrante, ele era um imigrante bósnio, se eu não me engano. Ele deveria ter 1,70 de altura. Mas, pessoal, vocês tinham que ver. O rapaz de 1,70 de altura, que tinha, se eu não me engano, 21 anos, era 22 anos, mas deu uma surra no Shed nórdico, com 1,95 de altura, que deu dó, pessoal. Tipo, esses caras, imigrantes, eles vêm de zonas de guerra, tá ligado? Tipo, pesquisa aí, Guerra da Bósnia, pra você ver. Essa gente vem de uma situação difícil, já vem de uma cabeça bem sequelada, tá ligado? Essa gente, por exemplo, você pega um cara afegão. O afegão tá desde os 10 anos de idade dando tiro em soldado americano. Você acha que vai acontecer o quê com esse rapaz quando ele ir pro Ocidente, por exemplo, para uma Suécia ou para uma Alemanha da vida, e ele ter que lidar com um monte de homem com masculinidade artificial, tipo Chad, Tyrone? Ele vai devorar esses caras, entendeu? Porque a vida dele é difícil. Ele não teve conforto. Enquanto o garoto europeu branco tava jogando PlayStation e curtindo a vida com os amigos, saindo no shopping ou na academia levantando peso, a casa dele estava sendo bombardeada, sabe? Ele estava sendo obrigado a carregar um fuzil Kalashnikov e dar tiro em americano. Ele estava decapitando soldados americanos. Então, esse cara, a masculinidade dele não é artificial. É real, porque é forjada no quê? No sofrimento, na dor, na angústia, na perda. Entendeu? É bem diferente da do europeu, do americano. Entendeu? Por exemplo, o brasileiro, ele é bem mais masculino que o americano, que o europeu. Porque o brasileiro tem que lidar com problemas que o americano e o europeu não lida. A outra situação em questão, que eu mencionei, foi de Nova York durante o protesto do Black Lives Matter. Um Chad, sabe, todo bombadão, muito parecido com Paulo Muzy, né? Tava tipo lá perto da Big Apple, né? Lá em Nova York, bem no centro de Manhattan, tava tendo os protestos do Black Lives Matter. E o Chad tomou a surra do POC. Foi cercado por um monte de POC beta, anoréxico, e os caras arrebentou ele. Se o Chad é tudo isso que os caras falam, por que o Chad não soltou raio laser pelos olhos? Por que o Chad não virou Saiyajin e saiu voando, soltando Genkidama? Não tem superpoderes. Ele só é um cara comum. No fim, sabe o que ele fez? Ele correu. Ele correu. Porque tudo nele é artificial. Tudo nele é uma mentira. Ele tem uns não sei quantos de bíceps, mas ele não usa. Não sei quantos de peitoral, mas ele não usa. Ele não tem no seu uma mão que é maior que a minha cara, mas ele não sabe socar a cara de ninguém. Não sabe afundar a cara de ninguém no chão. Então não serve pra nada. Aí você pega o POC, que vive no gueto, que vive na quebrada, que vive no hood, tendo que lidar com um bando de traficante de esquina, de quadra, que sai dando tiro indiscriminadamente na cara dos outros, que tem que lidar com guerras de gangue entre Crips e Bloods. Aí tem um Shed, que mora em condomínio fechado, num bairro branco, né? Que tem um emprego de colarinho branco, e tá lá o cara, POC, que vive através de contrabando de narcóticos. Quem é que é mais masculino, pessoal? Quem é que tem que lidar com mais problemas? Com mais adrenalina? Com certeza o POC, né? Isso explica muitas vezes por que as mulheres como a Holly Hotwife, elas preferem POCs, por causa que esses caras são mais masculinos. Tá ligado? Eles não precisam ter uma super aparência. Eles não precisam ter um cabelo. Que nem você vira na imagem, né? Tudo magrelo, tudo calvo, né? Você vira tudo beta, um parece até com um goblin. Mas esses caras têm o quê? Tem experiência de vida. Já o Chad não. O Chad, ele é cheio de insegurança, porque ele pensa como uma mulher se comporta, como uma mulher fala, como uma mulher veste, como uma mulher. O Chad, ele é uma mulher. É igual o Tyrone, é uma mulher. Você entendeu? Não tem nada de masculino nele. Eles fazem procedimentos estéticos como harmonização facial, colocam um chip na bunda para não ficar com os glúteos flácidos, para ficar com o bumbum durinho. Isso é um homem ou uma mulher? É uma mulher. Aí, para finalizar o vídeo, eu já ia esquecendo, né, pessoal, de compartilhar com os senhores. Por exemplo, a Dr. Kelly. Os senhores sabem quem é a Dr. Kelly? Dr. Kelly, ela é uma instrutora fitness, né? Instrutora fitness. Ela também é dentista, se eu não me engano. E ela abriu o OnlyFans, né? Ela é mormon, olha só, ex-mormon, né? No meio mormon, pessoal, tem muita piranha, muito vagabunda, vocês não fazem noção. Por exemplo, a Lina Lopes, que é uma atriz pornô, ela vem de uma família mormon. A Lacey Lennon, que também é uma atriz pornô, vem de uma família mormon, de militares, hein? Olha só, militar, veteranos de guerra. E a Dr. Kelly, ela tem algo em comum com a Holly Hotwife. Ela é mormon, como o marido da Holly Hotwife. E o marido da Dr. Kelly, ele é veterano de guerra, assim como o marido da Holly Hotwife. Ele serviu no Afeganistão. E a Dr. Kelly, agora ela faz conteúdos, né, adultos no OnlyFans. Largou a carreira de médico para seguir essa vida, né? E assim como a Holly Hotwife, ela é conhecida por fazer, né, conteúdos de cuckold, né? Conteúdos de também de interracial e gangbang. Olha aí. E o marido dela, pessoal, não é um beta não, tá? O marido dela é um shed. E quando ele conheceu ela já era mãe solteira de duas crianças. Inclusive, eu vou compartilhar com os senhores a imagem da família dela. Imagina, pessoal, o bullying que essas crianças não sofrem na escola por ter uma mamãe assim. Imagina o bullying. Com certeza, não vai sair uma família muito bem, sabe, formada de cabeça. Com certeza, os filhos vão virar viadinho. Um filho vai virar uma cis slut. Vai virar uma travesti, tá ligado? A filha vai também, vai fazer casting pro Greg Lansky no Blacked, sabe? É isso aí, ó, que vai sobrar. E vocês veem, tá tudo dominado, tá tudo dominado, principalmente entre esses chads. Você vê, os caras que os malucos ficam pagando pau aí, são os pior, essa gente é a pior coisa que tem. Pessoal, se você é beta, se você é um beta sim, pessoal, você não se encaixa nesse padrão La La Land de beleza líquida do século XXI. Para de seguir, pessoal, esse tipo de gente. Comece a se colocar no seu lugar e começar a se inspirar em pessoas que se parecem com você. Se você é um cara normal, se inspire em pessoas normais. Comecem a se inspirar em pessoas que se assemelham contigo. Por exemplo, você é um POC. Busque inspiração em outros POCs, tá ligado? Você é um cacau. Busque inspiração em outros cacaus, tá ligado? Você é um asiático. Busque inspiração em outros asiáticos. Você entendeu? Não busque inspiração se colocar no lugar de uma pessoa que não se parece com você, que não tem as mesmas características. Que não tem as mesmas características que você, entendeu? Porque isso só vai fazer você se sentir mal, vai te colocar para baixo e vai acabar igual o inscrito do canal falou, você vai acabar se churrascando. E não é o que eu quero ver vocês nessa situação, entendeu? Eu quero que vocês se tornem saudáveis fisicamente, saudáveis psicologicamente, tá ligado? E principalmente saudáveis espiritualmente, tá ligado? Não copiem o que esses caras fazem, sabe? Não sejam iguais a esses caras, tá? Chad e Tyrone, eles são tudo uma consequência da sociedade líquida, materialista, sem princípios e sem fundamentos na qual vivemos hoje no século XXI, tá? Eles são falsos ídolos e não devem ser idolatrados. Até a próxima.